a Deus, sexta-feira chegou, tá em cima da hora de largar da minha batalha. Missão cumprida. Já liguei para a dona Maria pra não esquecer o meu pandeiro. Minha alegria. Ela sabe que a roda de samba é o nosso lazer. Ela samba e bebe cerveja pra desaparecer. A vida é dura, mas que bom que existe o samba pra relaxar. O sol faz a gente vibrar e a pele arrepiar. E a harmonia para no ar e o nosso povo a cantar. O terreiro é palco pra samba. Não existe em outro lugar essa energia e esse astral que o samba traz. Eu sou brasileiro de sangue, guerreiro, herdeiro de Zumbi. Eu trago no tempo a força do canto, eu sobrevivi. Corre samba nas veias, emoção verdadeira. Se liga na arte, samba é patrimônio cultural. Abre a roda, bota o samba pra firmar. Tem magia esse batuque, faz malandro balançar. Abre a roda, bota o samba pra firmar. Tem magia esse batuque, faz malandro balançar. Graças a Deus, sexta-feira chegou, tá em cima da hora de lacar da minha batalha. Missão cumprida. Já liguei para a dona Maria pra não esquecer o meu pandeiro. Minha alegria. Ela sabe que a roda de samba é o nosso lazer. Ela samba e bebe cerveja pra desaparecer. A vida é dura, mas que bom que existe o samba pra relaxar. O som faz a gente vibrar e a pele arrepiar. E a harmonia clara no ar e o nosso povo a cantar. O terreiro é palco pra samba. Não existe em outro lugar essa energia e esse astral que o samba traz. Eu sou brasileiro de sangue, guerreiro, herdeiro de Zumbi. Eu trago no tempo a força do canto, eu sobrevivi. Corre samba nas veias, emoção verdadeira. Se liga na arte, samba é patrimônio cultural. Abre a roda, oh, abre a roda, bota o samba pra firmar. Tem magia esse batuque, vai malandro balançar. Oh, abre a roda, bota o samba pra firmar. Tem magia esse batuque, faz malandro.